6258 do escuro do controle. Aqui controle, confirmando 6258, que é o Unidade de coordenada direto conquista, 2228. Aguarde. Chiler 6258, torre 1895. 1895, obrigado. Sola aqui, Salvador, Chiler 6258, final da Luna 0. 6258, tem autoridade para uso no 0, dentro 060 graus, 109. Pouso autorizado, 6258. Sono 0737. 8, solo 51, direito 121, desceu a 1, solo. Tendo identificação, autorizado a chegada Mari, desse mantém 050. 0, poderia levar na pré direto de Serra 23. Inicialmente vai na prova de mar e aguarde a autorização para o final de nave. Salvador, conseguiu coordenar a proa para o passageiro 2228 de Confusa? Passageiro 2228, Recife, 1288, alterno 260 e coordene diretamente com o mesmo. 288-260, boa noite. 4107, após o TAP, prossegue para o Serra Vitor 366. Após o TAP, 366, o azul 4107. Azul 366, estabilizado Azul 4107. Azul 4107, torre 1295. 1295, pode. Salvador, boa noite, Azul 4107, Serra Victor 372, Baixá travado, visual 410. 107, ciente autorizado, pouso 10, vento 080 graus, 109. Pouso 10, 4107. primeiro teste de grão. Fala, Bezuno 1, só vou livrar. Eu falo, foi o 1-1. Bom dia, 4-1-17. Bezuno 1, bom dia. Salvador, boa noite. Só preciso do exército, formação, fica. T520, aciona a identificação na PRO de Mari para interceptar a chegada a mais. Esse mantém o nível 050. 13520, após o TAP, voa Serra Victor 366. Após o TAP, voa 520, controle. Sempre cortado, senhor. Pode continuar descendo. São 3520, autorizado o final do procedimento a RINAVE, ajuste 1011, reporta a Servita 366. Autorizado a RINAVE, final 024, Guarnex 22, 120.80, Salvador Departure. 120.80, é Portugal 024, vai. Torre Salvador, bom dia, Gol 7491, ponto espera da 10, pronto. 7491, autorizado a Aliane manter pista 10. Autorizado a Aliane manter da 10, 7491. Decolagem da Ono 0, Gol 7491. Passa. Alfa 9370, Mambo Departure, Portugal 024. Ferramenta 3560, Torre 1295. Zero, continua a aproximação, agora de pista livre, ajuste no 0 ou no 1. Salvador, Gol 7491, decola Arbor 1, eleva. Gol 7491, contato radar, fila para 360, sai da Arbor. 360, sai da Arbor, Gol 7491. 1170, com a sua identificação, autorizada a chegada a Mário, desse mantém o 050. Zero, sala de 29, 1211, na Libra. 211. Visual 024, fire and maintain set level 350. Fire and maintain set level 350, report visual 024. Gol 7491 no Recife 288, alterno 260. 228, 260, para o gol 7491. Prossiga. Autorizado, desça para 250010, ajuste 901, reporta essa Vitor 666. Terra Vitor Portugal 024, call receive center 12685, backup 12545. Chegou Sierra Vitor 366, Santa 3, 1900. Sim, Rio 1895. 1895. Voo 1-8-1-2, identifica a chegada na área dessa até o 050. 050, facilidade de Sierra Vitor 366. Autorizado, Voo 1-8-1-2, confirme velocidade. Momento mais lento, mantém torno de 170 nós. Este mantém o Voo 1-8-1-2, descendo para o 050, na presente está para o Sierra Vitor 366. Apresente Sierra Vitor 366, Voo 1-8-1-2, confirme.